Mas eu Parecia falei. uma luta interna minha própria com o meu corpo e com a minha voz. Era como se os dois estivessem combatendo de certa forma, né? E eu tinha que, no meio disso, algo escapava, né? Que era essa. Era um escape. Para mim não era meio uma liberdade, né? De, tipo, conseguir fazer sair, era, parecia um escape desse combate interno. Assim.